GuanaCast. GuanaCast. Olá, amantes da tecnologia! Sejam bem-vindos, finalmente, a mais um episódio do GuanaCast. O meu nome é Gustavo Guanabara e depois dos nomes ridículos pra sopa e pipa, só faltava o Acta se chamar Afta. Ou pior, Acme. Já pensou? Olá, amantes da tecnologia! Eu sou Elisane Monteiro, a Elaine deu sopa e eu roubei o lugar dela no GuanaCast. Olha, você vai ter um monte de gente reclamando e jogando pedra. Ah, eu sei, mas a Elaine não vai ficar chateada comigo, não, vai? Não sei. Será? Tô com medo, Guanabara. Joga em pedra na Elisane. Não. Joga não. Depois desse episódio eu devolvo pra Elaine. É, com certeza. Musa do GuanaCast. Exatamente. E a gente veio aqui, Elisane, na verdade, hoje te chama de Elaine. Na verdade, pra gente falar sobre um assunto que tá muito em voga, né? Tá na boca do povo. Tá na crista do mundo. Exatamente. E quase ninguém sabe explicar exatamente o que que é. Então a gente vai falar sobre sopa, pipa, Acta, vai dar uma pincelada na Lea Zeredo, vai falar sobre tudo. E a gente vai falar besteira sozinho? Não, claro que não. Quem vai falar besteira com a gente? O Pedro Bittencourt. Da TU. E quem mais vem aí também? Vem também aí o doutor Walter Capanema. É, um advogado especialista em crimes digitais. E ele vai falar... Muito interessante. Olha, isso dá assunto pra vários GuanaCast. Exatamente. Aí. Mas assim, vamos começar falando sobre isso. Vamos por partes. Exatamente. Mas primeiro, os e-mails. Isso aí. GuanaCast. Acessando zona de e-mails em 5, 4, 3, 2, 1. Para tudo. O que foi? Que e-mail, Guanabara? Não tem, de né? De 200 anos atrás? É verdade, cara. As pessoas que enviaram e-mail já esqueceram enviaram esse e-mail. Eu vou assumir. Eu estou com vergonha, cara. Olha, eu teria vergonha. Pedra no Guanabara. Taquei pedra no Guanabara e não avisando. Não. Que engraçado são essas crianças gritando na hora que você fala, taca pedra no Guanabara. Mas vamos explicar por que, que não tem e-mail. Primeiro que você... Tá muito tempo sem gravar, né? E segundo, que a gente tem uma estratégia que a gente tá montando junto a Tuyuyu, né? Aí. Pra uma divulgação especial desse podcast. Então os e-mails vão atrasar muito essa divulgação. Então vamos explicar. Como esse podcast é um assunto que tá super em alta e as pessoas têm muita dúvida sobre o que é o sopa, o que é o pipa, então é um assunto que vale ser divulgado não só dentro do Guanabara.info, mas pro mundo. Isso aí. Então você que tá chegando agora, pode mandar mensagem, entra no Guanabara.info, deixa seu comentário no próximo. A gente vai ler os comentários. Vai ter e-mail. Vai ter. Com o próximo vai ter. Exatamente. Tomara. Com a Elaine. E você que já sempre comentou, vai lá, comenta, sabe? Esse episódio, especialmente, não vai ter a sessão de e-mails. Então, quem ainda lembrar que enviou e-mail, pode enviar outro xingando o Guanabara. Isso. Mas muito obrigado por todas as mensagens. Todas foram lidas, todas foram aprovadas, comentadas e tudo mais. Beleza? Então vamos trazer a galera toda. Né, Elisane? Chama eles aí, porque o negócio tá feio. Até parece que eles estão aqui, né? Mas eles estão vindo pra gente, acredita. Estamos de volta, Pedro. Você imaginava que a gente ia voltar? Algum dia, né? Algum dia. E agora, onde é que a gente tá? Caramba, cara, estamos aqui nas instalações do novo estúdio GuanaCast. Dentro da Hostnet, né? Eu queria agradecer, antes de mais nada, antes de apresentar qualquer um, agradecer ao Cauê, né? A Hostnet investindo milhões agora no GuanaCast. Nossa, é verdade, a gente tem um estúdio agora, cara. Todo mundo falou, vai voltar? Eu falei, só volto se a gente fizer um negócio legal. Então agora, olha que legal. O mais legal são essas luzinhas, cara. Cara, tem luz pra... Ó, estamos gravando. Tem luz, avisar que tá gravando. Aquela que você esqueceu de ligar? Exatamente. Então, assim, a ideia agora é que a gente grave aqui, tem uma equipe pra editar o podcast e botar ela no ar. Então, vocês pediram. Ah, exatamente. Agora, vamos esperar um pouquinho mais da periodicidade, não vou prometer nada. Que senão depois ficam cobrando. A gente tá treinando uma equipe. Para vereador. Isso que tá sendo escutado por vocês agora tá sendo editado por uma equipe. Agora não sou eu mais que edito, não tenho mais como editar. Só coordenando. Exatamente. E assim, a gente tá aqui pra falar sobre o quê, Pedro? Caramba, cara. Isso aí é um assunto bem polêmico, um assunto bacana. Mamilos? Mamilos. Não, é porque assim, vamos explicar um negócio, porque a gente não sabe quando a pessoa tá escutando esse podcast. Lembra do nosso episódio? Lembra do episódio de Wikileaks? Lembro. Quando... Final de ano, lá na... Exatamente, nós gravamos na Tuyuyu. Não era o estúdio. E assim, a gente falou muita coisa e quando foi ao ar, o pessoal falou assim, não, mas aconteceu mais coisa. Claro, tomara que aconteça. Continua, exatamente. Então nós estamos gravando quando? Dia 1 de fevereiro. de fevereiro de 2012. Exatamente. Quando ele vai ao ar? Não sei. De carnaval, gente. Pô, carnaval, bloquinho. Eu queria que vocês mandassem um abraço nos comentários, no Facebook, onde quiser, pro Bruno e pro Carlos, que são os dois meninos que estão editando agora. Pô, né? Porque vamos valorizar. Um abraço, Bruno. Valeu, Bruno! Valeu, Carlos! Exatamente. É. Então, assim, a gente vai falar sobre o quê? Pirataria. Pirataria, e vai envolver o quê? Sopa, pipa, acta... Uma sopa de... Exatamente, exatamente. E quem que tá aí contigo? Que também é conhecido da galera, que já há um tempão não aparece. Que saudade. Eu tava morrendo de saudade, e ela deu uma passeada aí. Lisane! Ei, olá, amante da tecnologia. A Lisane que está na sessão de e-mails, né? Exatamente. É, por isso que ninguém se apresentou. A Elaine está substituindo, fazendo as vezes da Elaine. Tô roubando a vaga da Elaine. Elaine vai ser desbancada dos Guanacastes a partir de agora. Não. Na verdade é porque a gente quer lançar rápido, né? Então a gente gravou aquela sessão de... Ela é um step. Ela é um substituto. Até agora você é linda, ninguém vai substituir. Ninguém vai substituir você tão bem. Mas vamos apresentar. E, não, calma, peraí. Tô ansioso. Esse assunto é muito legal. E assim, a gente podia fazer um episódio sobre SOAP, pipa e acta e PQP, qualquer coisa? Falando como a gente falou um monte de besteira de Wikileaks. Besteira, não sei, né? Teve gente que falou que tinha coisa errada, né? Desculpa, a gente não é da área. Só que agora nós trouxemos, Pedro, quem? Agora a gente tá, né, com o respaldo. Exatamente. Técnico de conhecimentos profundos. E aí, olha só. A gente aqui, como empresa de hospedagem, agência de comunicação, é falar sobre isso. Mas nós trouxemos um advogado. Ele é professor da magistratura do estado do Rio de Janeiro. Chique, hein? É. Ele é membro da comissão de Direito e TI da OAB do Rio de Janeiro. E ele também é membro da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Walter Caparello. Muito obrigado, Dona Bárbara. Estou muito feliz em poder participar dessas instalações gnababescas. Não é bonitinho? Com essa luz vermelha. Eu nunca participei de um programa como a luz vermelha. Eu não sei se isso vai ajudar ou não. Mas dá um tom profissional, não dá no negócio. Bem-vindo aí. Obrigado. E obrigado por aceitar o convite. Exatamente. Agradecer também o Bruno da Claves, que indicou... Exatamente. A assessoria da Tuiuiu, que conseguiu. Centenas de bandeirantes. O Paulo vai corrigir as besteiras que a gente... Exatamente. Não, melhor do que tudo. Ele vai, não vai deixar a gente falar. Exatamente. Tem aqui uma petição. Exatamente. Isso interrompa a gente quando a gente começar a falar. Exatamente. E eu queria deixar... Assim, geralmente a gente pede pro convidado no final, né? Falar seus contatos e tal. Mas assim, o Walter é um cara super gente boa, super acessível, sabe? De primeira. Ele falou, não, tranquilo, gravo com vocês. E eu queria... Que logo no início, porque tem gente que não aguenta escutar até o final, né? Ou não aguenta, ou dorme no meio do caminho, sei lá. E eu queria que, assim, se você se interessar pelo trabalho do Val, sei lá, se tá interessado nesse negócio de sopa e tá cansado de ver o G1 falando, não tô falando só do G1, a imprensa, falando superficialmente, tratando o público como idiota, coisa que a gente não vai fazer aqui, eu queria que você deixasse o seu link e tudo mais, se é professor, show, né? Tudo. Professor. E olha, quem quiser contato, trocar alguma ideia, alguma informação, eu tenho meu site, www.waltercapanema.com.br. Walter com W. E no Twitter, Walter Capanema, Facebook, todas as redes sociais. Vai no Google, Walter Capanema. Exatamente. E... O professor vai ser gentil e vai botar os... Com certeza. Tudo no link do post. Gente, exatamente. Então, assim, se você tiver alguma dúvida que passou por esse episódio, aconteceu alguma coisa absurda logo depois que o episódio saiu, você quer tirar dúvida? Fala com o Walter. Estamos aí. Beleza? Poder ajudar. Então, vamos lá. Antes de falar de sopa, pipa, tudo isso, a gente chegou num acordo aqui que é muito melhor começar a falar sobre pirataria. Porque é o seguinte, muita gente fala, ah, pirataria é crime. Pirataria é crime? Tô falando alguma coisa errada? Pirataria é crime. Tem gente que fala assim, olha, se não tiver lucro, não é pirataria. Não, pirataria de maneira. A diferença é o seguinte, quando você pirateia pra ter um conteúdo comercial, a sua pena vai ser maior. Entendi. Mas é pirataria da mesma maneira. Beleza. A pena que vai ser menor. Então, acho que pra deixar claro o que é realmente pirataria, legal falar. Legal. Deixar claro o que é pirataria. Então, olha, pirataria é... Pirataria você tem duas maneiras. Você tem a pirataria do Código Penal, que é a pirataria de violar direito do autor. Ou seja, violar direito do autor de música, de quem faz filme, de quem escreve livro. Então, o conteúdo de criação, essa criação intelectual, é o direito autoral. Tem muita gente falando, Walter, assim, ah, se eu pegar a letra de uma música e colar no meu Facebook e distribuir a letra de uma música, isso é pirataria? De certa forma, sim, porque você não tinha autorização para repassar aquilo. Uhum. O que a lei de direito autoral admite é você copiar pequenos trechos de obras. Agora, o que é pequeno trecho? É uma página? Exatamente. Um capítulo? É um verso? Existe essa, a gente... essa definição? Não, a lei porque só fala pequeno trecho. É, porque na verdade, assim, que eu escuto muito é que se você pegar 15 segundos de uma música e botar no seu vídeo, esses isso. 15 segundos é liberado. Olha, na realidade é o seguinte, a realidade é que a internet, hoje em dia, por causa dessas questões de direito autoral, ela tá tão insegura que qualquer coisa dá margem pra você entendi. Perder o arquivo. Por exemplo, você coloca uma foto, um vídeo no YouTube da festa de aniversário do seu filho cantando a música da Xuxa. Isso, ele cantou. Cantou 25 segundos. É. Pronto, o YouTube já tira do ar. É, esse negócio de música não é pra cantar? Deveria ser isso, não né? Fez a deveria. Música pro outro cantar? Mas não pode gravar. Agora quer cobrar. Você disponibilizou aquela sua versão sem autorização da Xuxa, dos criadores da música, pronto, já é um problema. E Walter, eu entrei em contato com um termo que eu não conhecia, inclusive é bom mostrar para as pessoas, e vai aparecer lá na frente quando a gente falar de ACTA, que é contrafação. O que é contrafação? A contrafação é falsificação. Então, o que acontece? Quando alguém cria uma bolsa imitando a bolsa da Louis Vuitton, que quase não acontece isso. Não, não. Só na França. Só na França. O chinês adora fazer isso. Tem chinês que vai na França só pra fotografar a vitrine das lojas. Compra uma. Aí já fica um maluquinho ali na vitrine, não deixando. Algumas lojas deixam você fazer isso. Então, a contrafação é falsificação. A gente não pode falar em falsificação de programa de computador, porque é o seguinte, quando você copia um arquivo, quando você copia um programa, você faz uma cópia exatamente igual ao original. Você não tá falsificando nada. Exatamente. Não tem como você fazer uma perícia pra diferenciar, olha, esse aqui é a cópia, esse original. Os entendi. Dois são exatamente iguais. São gêmeos. Entendi. É bom que se fale isso, porque mais pra frente a gente vai ver. Esse termo contrafação vai aparecer. Por que você perguntou? Porque isso? O ACTA, esse C de ACTA é contrafação. Certo? Eu pesquisa, rapaz. Exatamente. Eu estudo. E aí vem o seguinte. É. E eu tava conversando com o Walter antes de vocês chegarem, e ele tem uma ideia que é muito parecida com a minha. Você não é a favor da pirataria, mas você é contra a forma que ela é combatida, não é isso? Exatamente. Porque é o seguinte, todo mundo que tem uma criação, todo mundo que faz alguma coisa, sabe o trabalho que é você compor uma música, escrever um livro. Então, sim. Você não quer que a sua obra seja ilegalmente reproduzida. É o que eu falo com meus alunos. Eu falo assim, ah, todo mundo é a favor da pirataria até que um software seu seja pirateado. Eles serão próximos programadores, futuros programadores. Imagina que você cria a ideia da sua vida, um programa absurdamente útil e as pessoas pirateiam. Você vai ficar chateado, aí você vai ser contra a pirataria. Aí você vai saber onde dói. O grande problema é o seguinte, é a forma como qual os governos estão combatendo a pirataria. Eu acho que não dá pra você prender todo mundo que pirateia, porque senão, em primeiro lugar, seria o crime que mais teria gente cometendo. Exatamente, é. Ah, saiu um CD novo, você baixou. Pirata. Já é um crime. Eu vejo o seguinte, que a melhor forma de você combater a pirataria é criando instrumentos econômicos que facilitem a compra do produto. Por exemplo, em vez de vender o CD por R$50, o que acontece? Vende cada música por 10 centavos. Exatamente. Você vai ter preguiça de piratear. Poxa, a versão tá em 320 kbps. Exatamente. É a maravilha, eu vou copiar. É melhor do que piratear. Então eu vejo o seguinte, que a lei não vai conseguir acabar com a pirataria no mundo. Essas leis todas que estão inventando não vão acabar a pirataria no mundo. Podem fechar o Mega Upload, podem fechar um outro site, mas surgem outros. Exatamente. E tem muito material pirata. De programadores, ela é, assim, consegue se reinventar muito. Muito, muito. Então, é como matar barata, né? Você mata uma aqui, já aparece outra lá e você... Exatamente. Não, todo mundo tá tendo ideias, sempre. Conseguiram acabar com o Napster, depois veio outro, veio o casamento. O Pedro tá chamando os programadores de barata. Todos podem... Exatamente, é pedro@tuyuyu.com. Podem mandar isso pedra. Pode ser, de repente... Porra, é dificílimo descobrir seu e-mail. Você é o Pedro da Tuyuyu. Isso pode até ser uma difamação, ainda bem que eu não sou advogado aqui. Programadores que quiserem bem, xingar o Pedro. Eu deixei meu cartão aqui pra você. Eu acho que não precisa. Desculpa, baratos, quer dizer, programadores. Então, assim, o seu exemplo foi maravilhoso. A iTunes Store faz isso. Exatamente. É, a App Store da Apple vende exatamente. A R$1,99 o Angry Birds. Pra que eu vou precisar, né? Sei lá, eu vou entrar no Pirate Bay, vou exato. Baixar o coisa, craqueado, corre o risco de chegar ferrado, corre o risco de ter um vírus dentro, né? Porque tem muito, todos sabem que isso é possível. Então assim, se você baixar o negócio de R$1,99, você não tá sendo pirata, você tá sendo burro. Exatamente. Sabe? E assim, a indústria da música tá assim agora, em partes. A indústria do entretenimento, por exemplo, você tem o Netflix hoje, exato. Né? Sem fazer propaganda, mas já falando, né? Netflix, Netmovie... Não, é porque você tem... É um... Você gravou o nome das marcas, né? Você vai ser processado. Eu sou consumidor. Do... Só falta cantar uma musiquinha. Eu posso ser processado por isso? Não, né? Por falar Netflix, não. Não, de modo mas, por exemplo, se eu usar o símbolo da Netflix nessa postagem, eu posso. Não necessariamente, porque de repente você está utilizando para ilustrar. Você está fazendo uma matéria, digamos assim, jornalística, divulgando e publica. Não, você não, tá, não tem nenhum conteúdo de lucro aí. Entendi. Você está divulgando. E se você me permite fazer um adendo, eu acho que o grande modelo de negócio hoje em dia na internet, que está acabando com a pirataria, são os jogos. O do Steam. Exatamente. Da Valve. Uhum. Então que é o seguinte, pra você piratear um jogo, você tem que baixar 6, 7, 8, 10 GB. Exatamente. Depois rodar correndo o crack. Correndo o risco de não rodar. Correndo o risco de não rodar. É. Você tem que baixar o crack. E esse crack não funciona cada vez que você fizer uma atualização. Isso. É mais barato você baixar um jogo no site da empresa e pagar 10 dólares. E ele é sempre seu, mesmo que você sempre formate seu. A máquina. Você pode fazer um backup, pode copiá-lo. Então, quer dizer, existem formas de você combater pirataria que não vai ser pela lei. E os caras continuam ganhando dinheiro. É, não. E os caras ainda estão ganhando muito dinheiro. Esse cara que vende a R$50 o CD, exato. Se ele vender 10, ele tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando muito dinheiro. E vai lucrar só com um direito autoral. E aí, exatamente essas empresas sendo incomodadas é que levam ao nosso assunto principal, que é esse projeto de lei. Exato. Que isso é um grande lobby. Exatamente. Mas queria então perguntar pro professor. Mas Walter, eu sou seu amigo. Advogado, o doutor. Eu não sou seu advogado. Seria aqui no Rio de Janeiro, né? Fala um cenário. Como é que é o cenário nacional em relação à pirataria? Mas é o seguinte, você tava me falando um negócio interessante. Sim. Que tem juiz hoje que já não condena por pirataria, alguma coisa assim, né? O que acontece é o seguinte: quando a gente pesquisa a jurisprudência ou julgados sobre pirataria no Brasil, a gente repara o seguinte: que grande parte dos casos, a maioria dos casos, quem vai ser preso é o camelô. Não vai ser um jovem da classe média alta do Rio de Janeiro que pirateou. Não, é o camelô que estava... Não é aquele cara que tem aquela pilha de gravadores. Exatamente. E que vai gerar, sei lá, 50 cópias do filme que tá no cinema e o carinha lá do camelô vai vender e ele é o culpado. É aquele camelô que tava com o CorelDRAW. Não sei se ainda existe o CorelDRAW. Existe. Então, foda, graças a Deus. Office, vamos ver. Acontece o seguinte, a maioria dos juízes no Brasil condena esse cara. Uhum. O que acontece é que no Rio de Janeiro surgiu um juiz, um desembargador, que tomou uma medida até muito corajosa. Ele disse o seguinte, olha, já que tá todo mundo pirateando, já que tá todo mundo copiando e ninguém vai preso, já que a internet é banda larga, 50 gigabytes, e você vai copiar música pirata, então é o seguinte, olha, não vou condenar esse camelô, ele vai ser livre porque é uma conduta que foi socialmente aceita. Uhum. Quando você diz que pirateou uma música, seus amigos não vão te olhar de cara torta. É diferente, você diz, olha, eu roubei um carro ontem, isso. Eu furtei um CD numa loja, você vai ser mal visto. Agora, não, baixei na internet. Então é uma conduta que está sendo socialmente aceita. Então, se ela é socialmente aceita, ela é, de certa forma, não deve ser criminalizada. Nossa. É pesado. Não sei se eu viajei muito na... É como se fosse assim. Não, eu tô entendendo. A opinião pública, né? Se a opinião pública passou a aceitar isso. Agora, é claro que um entendimento assim, muito, digamos assim, minoritário. Porque o que a gente faz não tem condão de acabar com a lei. Então, se todo mundo começar agora a roubar carro, não vai revogar a lei. É isso que eu tô pensando. Se todo mundo começar a roubar carro e se for uma coisa normal roubar carro, e ele roubando carro, mais um. Será que vai ter um juiz que vai falar assim, não, você roubou carro, pô. Exato. Tranquilo. Então, quer dizer, esse entendimento dele... Então, esse entendimento dele, embora seja interessante, vou dar um endereço, você não pode levar assim a ferro e fogo. Lisane. Sim. Quem incomoda, né? Quem incomoda. Vamos dar uma pausa nessa conversa, né? Tá muito interessante, não tá? Tá muito. O que, que eles acabaram de falar? Ah, muita coisa. Vocês que não entendem, é porque a gente grava isso num outro dia. E não sabe onde isso vai se encaixar. Na verdade, a gente deu uma pausa pra falar sobre quem? Sobre a Hostnet. Não tem como, né? Bota a musiquinha. Musiquinha, as crianças. Bota as crianças. Então, assim, a gente deu essa pausa pra falar sobre o nosso principal patrocinador. Nós trabalhamos aqui. Nós estamos gravando aqui. O Cauê liberou a gente pra estar aqui brincando no podcast. Exatamente. E, assim, todo episódio a gente vai falar sobre a Hostnet. A gente já vem falando sobre a Hostnet há muito tempo. É um caso de amor. E, assim, muita coisa mudou nesse tempo que a gente parou de gravar. Guanabara, vamos atualizar o pessoal. Quando foi o último Guanacast? Não faço ideia. Foi no ano passado. Foi há tanto tempo que virou o ano. Foi na época do Expon, falando com Pedro Dias do Google. E assim, desde que eu entrei na Hostnet, um monte de gente me para na rua ou em evento e fala assim, pô, por que a Hostnet não tem o plano ilimitado? Por quê? Assim, o foco da Hostnet não é o plano ilimitado. Nunca foi. É, porque assim, o ilimitado, né, ilimitado até o segundo parágrafo, né? Todos os concorrentes. Que a maioria. Exatamente. E a Hostnet, ela tava se preparando pra isso, né, Lili? Não adiantava lançar o ilimitado se os servidores não aguentassem. Exatamente. Não adianta oferecer um serviço. Não adianta colocar a mão onde não pode alcançar. Exatamente. Então, assim, agora... Isso é uma questão de respeito às pessoas. Claro, claro. Mas assim, com a melhoria, né, a Hostnet passou por umas melhorias desde o ano passado pra cá. Passado, a gente lançou novos planos, novos servidores. Isso aí. Foi feito, assim, todo um investimento de infraestrutura. Muito grande. Muito grande. É. E que agora permite lançar um plano ilimitado muito bom. Não, com a qualidade perfeita, cara. Perfeita, né? Tipo, todos os outros planos que a Hostnet já oferecia. Isso aí. E agora, a gente vai falar exclusivamente sobre o ilimitado, mas numa próxima ocasião a gente vai falar de outros planos, porque tem muito plano novo aí, né? Mas o ilimitado, vamos nos deter a ele, focar né? No ilimitado, né? Hoje. O ilimitado, ele custa quanto por mês? Custa R$29,90. R$29,90. Custa R$29,90 e eu vou dar um desconto. De 90 centavos. Liga agora. Liga. Não, é R$29,00. Tá? Você 29. Vai pagar R$29,00 e você pode usar ilimitado. Mas assim, o mais legal da empresa, e a gente discutiu muito isso, e o Cauê sempre foi muito a favor disso, é ilimitado o espaço, ilimitado a banda. Não é isso? Exatamente. Mas claro. Recurso não é. Não, recurso não. Porque assim... Porque tem que haver normas. Claro, senão... claro. Não, e você vai dizer assim, só a Hostnet faz isso? Não. Não, mas só a Hostnet tem a cara de colocar lá... Não, não é só a Hostnet, vários outros fazem. Mas assim, a Hostnet tá sendo clara desde o início. Isso chama-se transparência. Exatamente. Então assim, você vai ter o seu plano ilimitado, mas é banda e espaço, né? Exatamente. O restante é cobrado, porque assim, imagina que você cria um site que consome muito processador, né? Isso vai tornar o servidor mais lento e obviamente você vai prejudicar outras pessoas. Ou, em outros casos, você seria o prejudicado. Com certeza também. Então, assim, a Hostnet está agindo com a transparência de colocar, olha, é ilimitado, mas tem essas limitações naturais, tem contratuais. Regulamentações. Sim, e tem alguma regulamentação diferente da concorrência? Não. É a mesma coisa. É a mesma, sabe? Coisa. Só que a concorrência, talvez, você assine sem saber que existe essa limitação. Exatamente. Então, dá uma olhada lá, existe o contrato, leia existe tudo contrato, bonitinho. Leia o contrato, entenda. Isso. Qualquer dúvida, a gente tem um departamento comercial para tirar todas as dúvidas que restarem, se você não entender algum ponto do contrato pra saber o que você tá contratando. Exatamente. Então assim, Hostnet, você sabe que você pode acreditar, né? Você sabe que você pode ter o suporte. Se tiver algum problema, vocês podem conversar direto com o suporte, direto com o Dr. Host. O pessoal pensa que com o Dr. Host sou eu, né? Mas é você, Guanabara. Não sou, tu vai estragar esse negócio. Assim, não, é mentira, não é ele não. Né? Mas dele parece. É irmão do Guanabara. Mas assim, você pode contar, sabe? E qualquer coisa, fala comigo, fala com a Lisane, tá todo mundo preparado pra ajudar. Beleza? Então acessa lá www.hostnet.com.br. Dá esse voto de confiança pra gente toda vez que você quiser botar um site. E os tutoriais continuam aí, né? Continuam. A gente tá ensinando um monte de coisa. Acabei de fazer tutorial de GIMP. Ah, isso é, né? Muito legal. Então, porque assim, a gente valoriza vocês. Com então, certeza. Acredita no nosso trabalho que tá valendo. E aí essa discussão toda em relação à pirataria, nós falamos sobre mercado, falamos sobre indústria, falamos sobre grandes empresas, e aí vem a história do Sopa e do Pipa, que em português ficaram os nomes engraçadíssimos. Tipo, em inglês, Sopa e Pipa, beleza, uma sigla. Aqui virou, tipo, alimento e brincadeira. Eu vou aderir também aos protestos, vou passar um dia sem fazer dieta, nada de sopa. Dieta da sopa você não vai fazer. Tinha que ter uma piadinha sem graça, né? Ficou infantil, como a própria pirataria, meu filho de 5 anos. Pai, ainda tem pirata, né? Exatamente. Tipo, pessoa e capa... bota sopa e pipa no meio. Pai, eu quero ficar imaginando um cara fantasiado de Jack Sparrow, né? Sopa, pipa e tomar sopa no final. Exatamente. É assim, existem as siglas, né? Sopa de letrinha, todo mundo só fala de sopa e pipa, mas sopa significa Stop Online Piracy Act, que seria ato de parar a pirataria online, né? Ato de lei, cessar, é né? A gente traduzirá act como act lei. Lei, sim. E o pipa seria Protect IP Act. Seria a lei para proteger o IP. É, propriedade intelectual. IP seria intellectual property. Ah! Eu só li IP como... Aí, tá vendo? Aqui, eu ia fazer uma... Ele é professor de português. Exatamente. Não, a gente não vai mais falar besteira, porque agora... Eu acabei olha de falar. Olha a responsabilidade que vocês estão colocando no meu ombro. Não posso errar. E basicamente, as duas, Walter, tratam mais ou menos da mesma coisa, exato, né? O princípio é outro. Mas um negócio interessante que você falou que eu não tinha visto em lugar nenhum é que são dois projetos de leis feitos pelos grandes concorrentes dos Estados Unidos, né? Os grandes partidos lá são os democratas e os republicanos. Uhum. E a gente não pode dizer que o SOPA e a PIPA foi criado por um partido só. O SOPA foi criado por um membro de um partido e o PIPA pelo outro. Eu não sei, nossa, se uma foi republicano, outra foi democrata. Enfim. Mas são projetos que guardam em si uma semelhança que é a seguinte. Eles querem regulamentar a questão da propriedade intelectual na internet. Uhum. Ou seja, eles querem controlar a forma pela qual a expressão e a liberdade de expressão se dá na internet. É muito sério. Com a desculpa de combater a pirataria. Exatamente. Né? A desculpa total. Porque assim, é muito bonito ver o jovem hoje levantando a bandeira Stop Pipa, Stop Sopa, Stop Cacete A4. Mas o jovem, ele tá preocupado com a pirataria dele cessar. Yeah. Sabe? Olha, como é que eu vou baixar o meu CD série, novo? É, como é que eu vou ver, sei lá, um novo episódio? O curioso, se me permite fazer uma... Claro. É que esses projetos de lei, eles surgiram sem o apoio do governo americano, do Obama. Uhum. O Obama foi o contrário pelo seguinte aspecto. Ele entendeu que esses projetos, eles violam a liberdade de expressão. Sim. Porque se você pensar bem, se você criar leis que controlem a internet, internet, você vai basicamente vai... Uma China. Uma China. A internet virou uma grande ditadura. Ele vai matar a web 2.0. Quer dizer, o que é a web 2.0? É uma web democrática, todo mundo participa, todo mundo contribui com link, interage. Eu acho legal essa discussão da propriedade intelectual. Eu acho que tem que ter mesmo. Sim, claro. Mas, cara... Você pode, você cria coisa. Você é fotógrafo, né, Pedro? Exatamente. Imagina... Não, a gente tem preocupações, assim, a gente tem discussões entre os grupos de fotógrafos exatamente sobre como proteger a nossa fotografia online. E tem os dois partidos lá, exato, os a favores do, né, da pipa e do sopa, e os não, e os contra. Os que falam assim, olha, eu fotografei, mas pra mim não tem problema que a minha fotografia seja divulgada. Contanto que coloque seu nome. Na verdade, ele, nem muita, quer. Tem os radicais que nem querem, tem os radicais que falam, não, cara, eu fotografei, enfim, é pro mundo. E eu tenho dinheiro suficiente, não preciso viver talvez, disso. Talvez, não. Talvez. É complicado. Mas assim, é uma questão que é muito difícil você hoje obrigar que alguém chegue, pegue sua foto e fale, não, olha, essa foto aqui é de fulano de tal. Uhum. É legal, eu acho que isso aí é uma coisa de ética, mas sim, é uma discussão, exato, de ética, é, não de propriedade. Não, basicamente, eu li num artigo que o que eles estão tentando fazer é implantar um modelo semelhante, não o mesmo, do que tem na China, na Síria e no Irã, uhum, né? Que é aquela coisa da internet super bloqueada, né? O Google não tá na China, né? Você tem o... Qual é o nome? Léo Badu, né? Badu. Badu. É o que faz a busca na China. É o Google da China, que só tem aquilo que o governo autoriza. É. Então o que acontece aí também? Na verdade, o que o Sopa foi arquivado, graças a Deus. Uhum. O que o Sopa trazia? O Sopa trazia o seguinte aspecto. É, os provedores, eles passariam a ter um dever de fiscalizar o que seus usuários fazem. O que isso é impossível. Que é praticamente impossível, né? Muda até a viés do servidor, por exemplo. É, o provedor de serviço é que vai... O provedor de hospedagem. Agora ele vai ter que virar provedor de hospedagem e provedor de... De fiscalização. De fiscalização. Você vai ter que ter um xerife. Você vai ter que, exatamente, ter o administrador e o xerife. O core business isso não dá, né? Não, não. Isso afeta um monte de coisa. Liberdade de expressão. Isso afeta a velocidade da disponibilização de determinado conteúdo. Por exemplo, se a Hostnet tiver que analisar todos os dados que vêm pra ela, porque ela pode ser processada mais à frente, cara, já era, sabe? Hoje a internet já é lenta, com cara. Com a rapidez. Sim. Sim. Teras e terabytes de arquivos não, e de isso documentos. Isso é inviável. E como é que você sabe que tem documento, tem ou não uma proteção? Então, alguém trouxe uma música de 1515. Você vai ter uma base de dados. Não tem proteção dados, nenhuma. Isso. Então você tem que saber que aquela música é 1515. E o que também um problema que causa pra gente do direito um horror é o seguinte, imagina que você tem um site maravilhoso, lindo, com milhões de arquivos, todos legítimos, com selo, lindo. Aí um usuário colocou um arquivo ilegal. É justo, é razoável você desligar um site só porque um arquivo, exatamente, era ilegal. Porque o SOPA prevê o desligamento do site. Prevê o desligamento do site. O YouTube pode ser desligado, exatamente, porque a Lizane colocou a foto do sobrinho dela cantando a música da Xuxa. Exatamente. Não pagou direito autorais a Xuxa e Paulo Sullivan e cara, Paulo Massados e Jorge Sullivan. Nossa, lá, eles cantavam a música da abertura do Faustão, exatamente, lembra? Vocês estão vivos, um abraço pra eles. Um deve estar estourando de gordo, né? O Sullivan deve ter explodido. Ele não morre, ele explode. Então... Mas sabe o que é pior de tudo isso? Uh-huh. Que todas essas medidas de fechamento, elas podem ser feitas sem precisar ir ao juiz. Exatamente. Sem ampla defesa ou contraditório. As empresas podem mandar o YouTube fechar. Elas fazem um pedido a uma autoridade dos Estados Unidos. E o governo... Desculpa. Não, vocês estão falando por cima do meu outro, cliente, cara. Fala, meu cliente. Na verdade, quem governa hoje não é mais governo, são as empresas. Exatamente. Não, e aí vem a história do lobby, porque todo mundo fala assim, ah, isso é um lobby. Todo mundo não, alguns estão falando. E é realmente um lobby, ou eu tô errado? É um lobby, porque você repara o seguinte, as empresas que estão apoiando o Sopa e o Pipa são as empresas de mídia, as, uhum, grandes empresas de mídia. Vou falar alguns nomes. Fox News, a Capcom, a Disney, a Time Warner, as grandes indústrias são elas que estão fazendo um lobby. E aí, que tipo de pressão tá acontecendo? Por exemplo, todo mundo sabe que pra se eleger um presidente precisa de dinheiro. Exato. Né? E boa parte do dinheiro vem dessas indústrias do entretenimento. Então, por exemplo, o Obama foi, claro, na campanha do Obama, teve dinheiro da Fox? Com certeza. Teve dinheiro da Capcom? Teve, sabe? A Fox é mais republicana, né? Sim. Na TV, deve ter apoiado lá o outro. Alguém que tá apoiando o Sopa apoiou o Obama. Mas não duvido. E aí vem aquele negócio, pô, lembra que eu te apoiei, cara, tu não vai aprovar esse negócio? Com certeza é isso. Tem esse lobby. Tanto que lá o lobista é uma profissão. Oh. Lá tem lobista, é uma profissão. Salário, mesmo, não. Contra-cheque, lobista. É o cara que tá lá no... Esse cara não é pirata. Esse lobby. Eu não sei, mas deve lá. Se a gente olhar o computador dele, vai achar alguma coisa. E eles estão justificando, assim, seguindo estatísticas que eu busquei aqui, as perdas estimadas foram de mais de 500 milhões de dólares nos Estados Unidos por conta da pirataria. Então, assim, estão botando culpa na pirataria. Então, na verdade, a coisa é muito maior porque eles querem ter o controle da internet. Exatamente. É isso que eu quero deixar claro para as pessoas, porque as pessoas ficam assim, se você é um cara que tá escutando esse podcast, que acha que a única coisa que vai te prejudicar é o fechamento do mega upload e você não vai assistir suas séries, você é um imbecil. imbecil, sabe? Eu já tô ofendendo logo. Assim, é, tem que ser, outro cliente. Tem que ser na patada. Dois, tem que ser na patada. E se não gostou, contrato. Tá aqui, ó. Tá aqui, exatamente. Isso é procuração. Cara, é porque assim, é uma mente muito pequena, sabe? Zane aqui morrendo de medo, não tá falando nada. Né? Você não pode ter mente pequena, cara. Eu faço três clientes por dois. Você não pode ter mente pequena. Isso pode prejudicar, e muito, a gente vai chegar mais na frente nisso, isso pode prejudicar muito a tua forma de acessar, cara. Nós, eu, Pedro, Walter também, possivelmente, a gente estudou, não tinha Wikipedia, a gente estudou, não tinha Google. Consultava a Barça. Eu sou a mãe. Barça. Eu sou o não tinha, La Russe. La Russe, exatamente. Cara, e assim... A juventude hoje, sabe, tem de tudo isso. E isso pode acabar, exato, sabe? Uma lei dessa pode tirar o Google do ar. Pode. É legal você falar realmente, assim, o grande cenário, né? O que que realmente isso significa? Porque essa preocupação é pequena. Sim, é uma mente muito pequena. Então, quer dizer, você vai estar bloqueando a internet. Você vai estar censurando. Eu tô querendo fazer uma crítica da música. Bota um pedaço lá da música porque a música é uma merda. Não vou poder. Exato. Vai criar uma situação de insegurança na internet. Eu acho que a gente também tem que lembrar que no início da internet, essas empresas da indústria fonográfica e audiovisual, elas não perceberam a mudança que estava havendo no cenário. Isso. E não se prepararam para... Então elas, em vez de inventar, como o Walter falou, um novo modelo para ganhar dinheiro, eles resolveram botar uma lei que force manter como elas ganham dinheiro. Elas têm um prejuízo grande dos últimos 15 anos para cá. Sim. Elas não se reinventaram, não criaram um novo modelo de negócio. E como elas têm dinheiro pra botar um presidente. Direito é do suposto. Aí você tá agredindo demais. Hoje eu tô meio da Atena, né? Isso é um absurdo. Bota na tela, bota na tela. Então é isso. Agora a solução que eles estão tendo é censurar todo mundo e punir e criar leis que não tem como ser cumpridas. E volta, tem um negócio que a gente tava discutindo também que é bem imbecil, né? Se a coisa da Sopa quer acabar ou combater a pirataria, um dos motivos, eu não sei, não lembro se é Sopa ou Pipa, eu acho que é o Sopa, o bloqueio não vai ser o bloqueio do servidor, vai ser o bloqueio do DNS. DNS. Né? O DNS, pra quem não sabe, né? É aquele www.tuyuyu.com. Do certo? Site que seja estrangeiro, por exemplo. Se tem um site, o Paris Bay. Paris Bay tá hospedado na Nova Zelândia? Finlândia? Na Finlândia. Algum desses Andes aí. Na Finlândia. Isso. O que acontece? Os Estados Unidos não têm jurisdição sobre a Finlândia. Isso. Mas acontece que todos os servidores do DNS estão onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Então o que acontece? Ele pode bloquear o acesso ao DNS lá. Então significa o seguinte: quando você digitar Paris Bay dentro dos Estados Unidos, você não vai entrar no site. Uhum. Mas se você souber o número do IP do servidor. Exatamente. Continua. Então você vê que é uma medida que não é muito inteligente. Como combate pirataria, cara? O pirata, ele sabe fazer isso, cara. Exato. Você vai ter um fórum dizendo qual é o IP do servidor, você vai lá e é esse aqui, digita o IP, tá acessado, cara. Onde esses caras querem combater pirataria? Você pode usar um proxy, pode usar um VPN, isso. Pode usar tudo isso que, pra eu contornar acho que isso. Quanto mais proibição, mais as pessoas buscam formas de burlar. Mas é isso que eu quero abrir a mente das pessoas, Lisane. Porque você lê no jornal que é contra a pirataria e você assume, não, beleza, eu vejo o William Bonner falando que é pirataria. Não é, cara. Eles estão no desespero, é exatamente esse desespero que você tá falando. Os caras pararam de ganhar dinheiro tanto quanto ganhavam anteriormente, estão querendo ganhar no grito, né? Como aconteceu com a Kodak, né? Com a Kodak, mas acabou um pouco de tardiamente, sim. Mas então, se reinventou, cara, e tá vendendo. Você, querido ouvinte, não acredite quando falarem assim, não, é pirataria. Não é pirataria. Posso o objetivo é muito maior. Como é que isso vai prejudicar a gente? Por favor. O seguinte, olha... Se a gente for analisar de acordo com o que diz o Sopa e o Pipa, analisar o que é um site pirata, nenhum site hoje em dia desses dos grandes vai ficar no ar. Facebook, o Facebook vai ser do ar, o Dropbox vai ser do ar, o Mega Upload, tudo vai ser do ar. Porque todos têm um conteúdo pirata. Um simples link a um conteúdo pirata, eu já considero pirataria. Quem foi que declarou que o Google é o maior site de pirataria? Eu não lembro, cara. Alguém fez a declaração, o maior site de pirataria é o Google. Por quê? Porque ele faz link pros outros. Exato. Então, se ele tem um link pro Pirate Bay, ele já automaticamente já tá enquadrado no Sopa como pirata fora do ar. Exatamente. Entenderam a grandiosidade da coisa? Desligar o Google. Só. Vamos desligar o Google. Oh. A idade não, e o pior, eu não preciso pedir pra um juiz pra desligar o Google. Exatamente. Eu peço uma autoridade local, ela me dá autorização e pronto. Desliga. Exatamente. O se o Google se defender, sem nada. Quer dizer, pro direito a gente considera quase que sagrado essa questão do contraditório na defesa. Ou seja, se alguém te faz uma acusação, você tem que ter o direito de reverter essa acusação, de apresentar os seus argumentos. De acordo com o Pipa, eu sou pra não. Alguém te acusou de pirata, já era. E tem uma característica do Pipa que é interessante, você me falou também. A mesma coisa que fizeram com o Wikileaks. O Wikileaks, quando eles não conseguiam justificar nada pra prender o cara, ou pra tentar tirar o site do ar, o que que eles fizeram? Cortaram os fundos. Exatamente. Então, o que que aconteceu agora com o Pipa? O que que o Pipa prevê? É que é o seguinte, o que o governo, o que que o legislador americano fez aqui no Pipa e no Sopa, na verdade, é que já fazem muito, muito tempo, 50, 60 anos, com crime organizado. A única forma de você combater o crime organizado, qual é? Cortando os custos, cortando as fontes de renda. Na verdade, os lucros, não os custos. Exatamente, os lucros, né? Pensei como advogado. Pensando outro lado, né? Não é que eu defenda, não, por favor, né? Então o que acontece? O Soap e o Pipa, eles cortam o acesso ao site de PayPal, o site de pagamento, AdWords, tudo isso é uma forma de você matar pela fome o site. Uhum. O que acontece que é, acaba sendo ilegal também. A verdadeira caça aos piratas, caça às bruxas, como... Eu vejo como desespero, cara. Agora é caça aos piratas. Exatamente. Né? Cara, eu vejo como uma atitude de desespero. Só acho que, tipo, jogar na fogueira agora não dá mais. Não, não tem como, não tem como, não tem solução. Até convidar o ouvinte a fazer o seguinte reflexão. Qual é o maior mal da internet? Qual é o pior problema da internet? Vai ser... Orkut? O pirata? Orkut? É. Tá, entre os top 5, é. Orkut. O segundo. Fotolog, Flogão. É, Flogão, Flogão também, por favor. Com devido respeito ao... se ainda existir. Nossa, ainda mas o que é pior? O cybercriminoso é o cara que faz o phishing, é o cara que invade site, é o cara que rouba dinheiro. Que nós dinheiro. Falamos com o Salgado aqui, da Claves. Ou é o pirata? O que causa mais problema, mais prejuízo para a comunidade mundial? Eu acho que todos esses esforços deveriam ser voltados para o cara, que, pro cybercriminoso. Mas esse cybercriminoso não está incomodando as grandes empresas. Deu pra entender? É, até em parte. Não, mas assim, quem incomoda... Aí vamos fazer outra reflexão. Quem incomoda mais? É, tem do que incomoda mais. O pirata ou o cybercriminoso? É. O cybercriminoso talvez incomode muito o banco. Banco. Mas ele tá cagando pra uma universal... Exato. Um estúdio gigante. O banco tem um seguro e quem paga o seguro é a gente. E vamos falar o seguinte, tem uma outra história que acabou surgindo na mesma época, mas assim, na minha opinião, não tem muito a ver com essa coisa do Soap e Pipa, não. Tem a ver, mas não diretamente, que é o caso do Mega Upload. O Mega Upload foi tirado do ar, todo mundo sabe disso, o Kim.com tá preso, ainda tá preso? Consigo liberar? Parece que ainda tá preso. E assim, a acusação, foram várias acusações e tudo mais, assim, eu queria que você comentasse em linhas gerais o que foi esse caso do Mega Upload. Na verdade é o seguinte, o Mega Upload não foi fechado por causa do Soap e Pipa, porque em primeiro lugar, o Soap e Pipa era um projeto de lei. Exatamente. Não tinham validade jurídica ainda. Isso. Não estabeleciam obrigações. O que acontece é que, aproveitando essa onda, esse calor de discussão da pirataria, da moda, resolveram dar um exemplo. Uhum. E o Mega Upload, com devido respeito, supostamente é o maior site de pirataria. O grande parte de filme, de música... Mas é aquilo que você falou. Não é tudo. Ele não foi feito para a pirataria. Exatamente. Ele foi feito para, sei lá, eu quero mandar um arquivo... Partilhamento. Uma grande imagem, uma peça lá para Tuiuiu para fazer, né, uma peça publicitária, o que quer que seja. Dois, três. Sim. E aí eu quero mandar um arquivo de 2, 3 GB pro Pedro e eu não vou mandar pro e-mail dele, que eu já falei qual é, não vou repetir porque não é de processo. Mas se você voltar no áudio, tá lá. Então o que eu vou fazer? Eu subo pro Mega Upload e mando o link pra ele, certo? Exato. Só que as pessoas começaram a usar pra outros exatamente. Fins. Vou pegar também um filme, vou subir e vou mandar o link pra todo mundo. Não é que o site tenha sido criado, desculpa, como uma fonte de pirataria, como The Pirate Bay. Uhum. Não foi criado pra isso. Mas as pessoas, utilizando a facilidade de enviar arquivo, exatamente. Utilizaram pra pirataria. E aí o grande problema, pelo que eu sei, até onde eu sei, foi que ele começou a cobrar por isso. Exatamente. Né? Tipo, você vai ter que esperar 5 minutos pra baixar o arquivo, ou se você me dá um dinheirinho, você começa a baixar agora. Exatamente. E aí ele começou a ser acusado de tentar ganhar uma fatia do dinheiro da pirataria. Então, por exemplo, ele tá incentivando a pirataria, todo mundo tá colocando pirataria. Esses direitos autorais deveriam ser pagos ao grande estúdio. E não tá sendo pago ao grande estúdio. Mas, na verdade, não tava sendo pago pra ninguém. A partir do momento que ele começou a ganhar dinheiro com isso. Tô errado? Não entendi muito bem. A, B, C, como é que é? Olha só, você tem uma foto. A tua... Vamos imaginar, Pedro... É que o Pedro é meio limitado, pra esquema quem não é. Tático, esquema Pedro, você... tático, desenha. Isso, você tem uma foto e essa foto ficou famosíssima e pra todo mundo usar essa foto tem que te pagar R$100 cada vez que a foto aparecer num jornal, por exemplo. Tá rico, né? O que que eu faço? Eu escaneio essa foto e boto no Mega Upload. Quem deveria ganhar o dinheiro pelo uso da foto era você que ganhava R$100. Eu não tô te pagando R$100 e eu ainda pago R$30 pro cara do Mega Upload pra acelerar o processo. Pra acelerar o processo de download da sua foto. E o Mega Upload não vai te repassar nada porque a sua foto tá lá. Porque nem sabe disso. Nem sabe. Sabe. Deu pra entender qual é o negócio? Ele não controla, o Mega Upload não tem como controlar. O Mega Upload, ele foi de Cristo, na verdade, ele não... Ah, eu vou ganhar dinheiro com pirataria, não. É. Mas é que negócio, ele mas acabou se muito as coisas. Mas acabou se aproveitando. Na verdade, isso. O problema não é a internet, é como o usuário... Sim. O ser humano. É, só pra você ter uma ideia. Segundo pesquisas, ela. Não sei se é verdade, o .com, que é o dono do Mega Upload, ele já faturou mais de US$175 milhões com essa brincadeira. Então, foi aí que foi o calo. Ah, então ele tem dinheiro pra pagar advogado. Ele tem dinheiro pra pagar advogado e ah, nós estamos aí, né? Conta uma história que ele tinha um daqueles quartos secretos, quartos exato, seguros quarto dentro da casa pânico, dele. Quarto do pânico na casa dele. Pra... Mesmo assim, não deu jeito, porque isso. Ele foi preso pela... Invadiram, né? Invadiram os piratas. Não foi o anônimo. O negócio foi o seguinte: ele tava na Nova Zelândia e ele foi preso a pedido do governo americano. E eu não cheguei a ler o processo lá, não fui na Nova Zelândia ver. Mas pelo que eu vi as pessoas comentarem, ele foi preso sem ter nenhum tipo de prova que avaliasse, que abalizasse a acusação dele. Entendi. Então, quer dizer, foi preso muito naquela presunção de que o Mega Upload hospeda conteúdo pirata. Então, por causa disso, olha, ele é um pirata, ganha dinheiro. Tá ganhando isso. Dinheiro. Então, o que acontece? O Mega Upload. É aquela mesma história, ele é o camelô. Exatamente. Só que ele é um grande camelô. Um camelô de 175 milhões de dólares? Exatamente. Eu viro camelô. Não viro, não, senão eu vou ser preso. Não. Outra coisa também que a gente pode levantar, por exemplo, é sites de pedofilia. Então, o provedor de hospedagem vai ser punido se um site de pedofilia estiver no ar. Sim, nesse modelo. Nesse modelo é o seguinte: a gente não pode falar nem direito autoral de fotos de pedofilia. É, exatamente. Não sei, mas a mesma ideia. Acho que é seguindo um... Mas aí não é lei da direito autoral, é contravenção, autoral. Né? Alguma coisa assim. Seria um crime, aqui no Brasil seria crime. Falando assim, sobre a responsabilidade que o provedor tem sobre o conteúdo de terceiros. Ah, sim, eu entendi. Então, veja bem, eu concordo com você pelo seguinte aspecto. Eu não posso penalizar o provedor de hospedagem pelo conteúdo que alguém colocou lá. Se alguém colocou um conteúdo pirata, um conteúdo ilegal, um conteúdo de pedofilia, como você falou, quem deve responder criminalmente é aquela pessoa que colocou. Quem colocou. Quem colocou. Não a empresa. Porque quem praticou o ato foi ele. E quem tem esses dados aí? Quem tem esses dados, quais dados? Que dados? Esse cara que botou as fotos lá. Deveria ser o provedor. O provedor. Deveria então, o provedor, ser. Ele tem uma responsabilidade. Não, penal não. Porque penal, é o seguinte, não foi ele que causou o dano. Não, já aconteceu isso aqui na Hostnet. Aquele caso que a gente tava comentando, você nem se fala, veio. Então, a Polícia Federal bateu aqui. Exatamente. Você tá tentando entregar todo mundo. A Polícia Federal bateu aqui na empresa, mas não foi pra processar a empresa, nem prender nenhum dos donos, nada. Foi só pra pegar os dados dessa pessoa. Não, eu preciso. Exatamente. Pede o IP e a data de acesso. Isso. Então o que acontece? Eu não posso responsabilizar o provedor, porque o provedor não fez o ato danoso, não fez tão somente ele hospedou. A responsabilidade do provedor só surge se a partir do momento que ele é intimado a retirar, não faz. Entendi. Judicialmente, não é de uma judicialmente. Tira daí do ar. Exatamente, tem que ter toda uma atuação judicial. Não é porque alguém chega e tira o conteúdo do ar. Mas cadê? Prove que o conteúdo é seu. Tudo muito complicado. E aí, Walter, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Na sua opinião, na sua visão, né? Aí você conhece mais a lei. Você acha que o mesmo risco que o Mega Upload teve, né? E que aconteceu essa história toda. Outros sites como 4Share, File, não sei o quê, RapidShare, correm o mesmo risco? Você acha que isso vai acontecer? Ou você acha que foi só o exemplo mesmo? Eu acho que o Mega Upload foi o grande exemplo. Eu acho que ele surgiu, inclusive, num contexto muito interessante, que foi num contexto em que estava uma discussão acalorada sobre o Sopio Pipa. Uhum. Então, poderia o 4Share ou outros sites parecidos ter o mesmo comportamento do... hospedam os mesmos tipos de arquivos que o Mega Upload hospedam. É, são semelhantes. Você não tem muita diferença entre sites de hospedagem. Uhum. Eles podem sofrer alguma sanção? Podem. O modelo é semelhante. Você acredita que vai? Eu acredito que não. É. Eu acredito que o Mega Upload foi o grande exemplo para tentar dar uma esfriada. Uma pausa. Opa, respira. Outra pausa, Guanabara. Eles podem beber água, né? Bebe água, gente. Eles estão de fone de ouvido, possivelmente eles podem ir andando. Então não precisava pausar, né? E agora nós fizemos uma pausa pra falar de coisa de casa. Coisa de casa? É, não vamos falar de prato, tapete, nada disso. Nós vamos falar de coisas da casa Guanabara.info. Você lembra da camisa do Twitter? Lembro. Aquela camisa. Siga-me os bons. Exatamente. Então, e ainda tá fazendo. Você pode comprar ainda. Pode comprar. Mas agora a gente tá lançando uma camiseta nova. Qual é? A volta do Guanacast e a volta na camiseta. Opa. Que é a teoria da evolução nas mídias sociais. Ah, você tem uma palestra sobre isso. Com certeza. Eu já vi essa palestra. A palestra virou uma camisa. Virou uma camisa. Muito legal. Sabe aquela imagem do ser humano, macaco, virando homo sapiens e não sei o que? Espécie, né? E no final tem um cara usando iPad e com as mídias sociais em cima. Muito bom. Então assim, você que é publicitário, nós acabamos de passar pelo dia do publicitário, né? Foi dia 1º de fevereiro. Isso, né? Não sabe dar Deus quando é que o cara tá escutando de novo. Você que é publicitário, você que é descolado, você que quer uma camisa interessante, essa camisa é legal. Eu ando na rua com essa camisa e o pessoal fica olhando, sabe? Sim. Eu queria muito que eles perguntassem. Teve um dia que eu fui malhar com a camisa do Sigam-me os Bons. Ficou todo mundo estranhando, porque tava escrito Guanabara. Foi um presente que você me deu. É claro, eu dou um presente com propaganda embutida. Mas quem comprar do Twitter vem com o seu próprio Twitter. Personalizado. Exatamente. Cavalo dado no seu olho de dente, né? E assim, a teoria da evolução, essa camiseta, além de uma estampa legal, né? Ela tem uma característica interessantíssima, que são os bolsos. É bolsos ou bolsos? Os bolsos, bolsos. Bolsos. Sei lá, tem bolso do lado. O bolso e o outro bolso. É porque assim, você falou, você usou a camisa do Twitter pra ir pra academia. O pessoal deve ter visto. Ih, eu vou seguir a garota no Twitter. Aí chegou lá, era um marmanjo. Não, mas assim, você usando na academia, você escuta MP3 ou não? Escuto. Então, onde é que você prende o seu MP3? No short. Balança. Eu tenho um short que tem um bolso. Ah, legal. Eu fui sagaz, né? Pra ter uma calça de malhar que tem bolso. Isso. Mas assim, imagina que esse bolso fosse dentro da sua camisa. Aí é bom. E assim, você passa o fio por dentro da camisa, não é? Passo, pra não ficar batendo e não correr o risco de cair. O MP3. É uma bosta, né? Às vezes o MP3 cai, às vezes o fone de ouvido sai do ouvido e ele cai por dentro. Cai por dentro. Essa camisa... Às vezes o MP3 voa. Também. Essa camisa, Lisane, a gente pensou num negócio inovador, sabe? Não, a gente tá lançando... É uma camisa, você já viu. Ela tem um bolso lateral. Mas o pessoal que ainda não viu o negócio. É. Ela tem um bolso lateral, você abre um zíper e tem um bolso. Você coloca o MP3 lá dentro. Desse bolso tem um furo dentro da camisa. Não é uma camisa, não é furada, né? Tem um furo dentro do bolso. Que vai sair o fone de ouvido, que vai passar por dentro da camisa. E no ombro tem um elástico que vai prender o fone de ouvido pra ele não cair. Então assim, você não vai mais perder o fone de ouvido, ele não vai mais cair. Voar. Né? E assim, não é só pra ir pra academia. Andar na rua, né? Do seu trabalho, você vai poder ficar... Às vezes estilo. Também no ônibus você vai... Tá em tudo. Pé, não tem como ficar segurando e tal. Isso. Então fica prático. Não, é muito legal. A ideia do bolso interno é muito legal. E assim, e o mais legal, essa camisa não vem com um bolso. Vem com dois. Ah, meu Deus. Que eu não sei o plural. Dois bolsos, o que quer que seja. Não, quem soubesse é dois bolsos, você manda pro guanabara.in. É. Então você vai ter, assim, uma camisa com uma utilidade, sabe? De levar seu cestal de MP5, MP6, MP20. Cabe também, né? Se você tem um MP20, pode colocar. Eu queria colocar o iPad na camisa. Não, iPad não cabe. Mas um iPhone, eu uso o iPhone. Usa. Outro dia eu tava andando no meio da rua, né? Com o iPhone dentro do bolso. E assim, é totalmente discreto. Não é um zíper gigante. Você não percebe. É totalmente discreto o negócio. Você já viu, né? Eu já vi. É. Então assim, se você quiser comprar, você vai acessar agora o guanabara.info/loja. Lá vai ter o link. E assim, você compra na loja do guanabara.info? Não, você compra no Papo de Comadre. Papo de Comadre. Tem gente falando assim, ah, esse Papo de Comadre é confiável? É, cara, é parceira da Hostnet. Da Hostnet, do Guanabara.info, de todo mundo, sabe? Então, assim, é uma loja séria, é uma loja que vai te dar nota fiscal, é uma loja que vai te dar uma entrega muito rápida. Essa camisa tá pra pronta entrega, não é igual a do Twitter, que demora. Por que que demora do Twitter? Porque é personalizada. Tem que fazer a sua camisa. Tem que fazer a sua camisa. Exatamente. Essa do mídias sociais já tá em estoque, você pode comprar, não tem nenhuma personalização, mas o legal dela é o bolso. Ou os dois. Os dois. Porque eu não sei o plural. Bolsos. É bolsos. Tá, tudo bem. Se for bolso, você tá ferrado. Ai, meu Deus. Então... Melhor não falar. Da próxima vez eu digo que é bolso. Então... Eu falei, tá vendo? Então, na verdade, você pode comprar, pode confiar. Assim como a gente falou da Hostnet, que você pode confiar na gente, você pode confiar no Papo de Comadre. Eu tô botando a minha mão no fogo por essa empresa, né? Até porque eu tô junto dela. Então, não tem como ser diferente. Então, vocês podem comprar. A camisa custa quanto, Lê? Custa R$59. É. E você ainda pode pagar em 3 vezes, sem juros. Exatamente. De menos de R$20 por mês. R$20 por mês. R$19 alguma coisa. R$19,67. Exatamente. Você é boa de matemática, eu sou, né? Ótima. Nem leu de lugar nenhum. Então, assim, você pode comprar em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. É outra coisa, não é PagSeguro. Não tô falando mal do PagSeguro, não tô falando mal do Moip, não tô falando de ninguém. Mas, assim, você compra direto com o seu cartão de crédito, né? Não é toda a loja que você consegue fazer isso. Então, pode confiar, vai chegar. A embalagem é maneiríssima. O tecido, Lili, ele tá um preço um pouquinho maior que as camisas normais, porque, primeiro, tem bolso, né? É uma qualidade de impressão. Tem o negócio que prende o fone. Tem tudo. Assim, tem toda uma estrutura. Você pode comprar, que você vai... Você pode comprar pra você, presente pra alguém. Presente. Se você tem um nerd malucão na tua família ou alguém que vai muito pra academia e tudo mais, pode ir lá e pode comprar. E mais legal, tem sem a estampa. Se você não gostar da estampa, tem ela toda preta. Toda lisa. Toda lisa, né? Se você quiser só uma camisa, você tem toda lisa só com o bolso. Dois. É, eu tô incomodado. Bolso, eu vou pesquisar um essa porra. De cada lado. Fala, um bolso boa, de cada boa, beleza. Então assim, pode comprar, entrega imediata, a gente entrega rápido. O tecido, cara, é nota mil o negócio. Eu não deixei a camisa sair se não tivesse um tecido que eu gostasse. Eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro teste, eu fiquei abraçado no tecido, assim, cara. O tecido é muito bom, você pode confiar, cara. Volto a repetir, pode comprar, que vale a pena. É selo, é carimbo, tem o selinho guanabara.info nisso. Então, pode confiar. E aí todo esse movimento gerou um negócio que tem muita gente falando bem e eu conversando contigo que você vê com olhos não tão bons, que é a atitude do Anonymous, né? O que que é o Anonymous? Quem são os Anonymous? Bem, os Anonymous são anônimos. Bem, assim, os Anonymous surgiu como um grupo dentro daquele site 4chan pra criticar grande parte de situações, principalmente as atitudes da Igreja da Cientologia. Uhum. A Igreja da Cientologia, durante muito tempo, sempre criticou o anonimato na internet. Uhum. E antes mesmo de existir o Anonymous, alguns sites de anonimato que defendiam o anonimato foram derrubados pela Igreja da Cientologia, judicialmente pela Igreja da Cientologia. Então, o Anonymous, ele surgiu dentro do 4chan como uma resposta as situações. E ele virou um grupo engajado. Uhum. Cresceu demais nessa questão do WikiLeaks, então surgiu operação contra os Zetas lá da Colômbia, contra o México, contra várias operações. Então o que acontece? Surgiu como um grupo com uma atitude de cyber guerrilha. Isso. E com conteúdo ideológico. Agora, eu não sei que conteúdo ideológico é esse. Você poderia libertário. Dizer que a ideologia está voltando, é isso? Acredito que sim, porque tu pelo menos... Ideologia digital. Ideologia digital. É uma nova ideologia. Parece um cyberativismo. Que aparece? Ideologia 2.0. Parece um cyberativismo. Ideologia digital já existe, né? Toda essa questão do software livre, isso não é novo também. São pessoas engajadas que... Sim. Não, mas o fato do Anonymous, você falou, o que eles fazem é um crime. O que eles fazem, o que a gente verificar assim, de furtar dados de usuários, você pode ter situações que em alguns países pode considerar crime. Quer dizer, furtar dados de usuário aqui no Brasil não é crime. Oh. Vamos abrir uma janela rapidinho, só pra você explicar o que você me explicou lá embaixo. Pra, na minha cabeça, não sei se o Pedro concorda, Lisane, por exemplo, se eu abro a sua caixa postal, sei lá, abre o seu correio, pega uma carta sua, eu sou penalizado por isso. Sim. Pode ser um crime. Eu vou fazer uma volta. O nosso Código Penal é de 1940. Veja como ele é moderno, né? Veja como ele é... Eu previ a internet. Eu previ a internet e o taquígrafo também. Então o que acontece? O Facebook tava lá. Tava lá previsto lá. Nostradamus. O cara que criou isso penal. É incrível. Então o que acontece? Você tem lá o crime de violação de correspondência. Uhum. Correspondência é carta. Então se eu abrir a caixa postal do Pedro, pegar a carta sua dele... carta, violar eu sou um criminoso. Você é criminoso. Agora, se eu abrir a caixa postal virtual de e-mail dele, pegar as mensagens dele, eu não sou um criminoso. Não, você não pode considerar esse crime pelo seguinte, no direito penal, ele proíbe a analogia pra prejudicar aí. O réu. Tu imaginava dizer, isso, cara? É claro que o e-mail é a mesma coisa que a carta. Analogicamente falando. Agora, do ponto de vista do direito penal, eu não posso estabelecer uma analogia pra prejudicar o réu. Se eu pego, por exemplo, um contrato que a gente acabou de assinar lá na Tuiuiu e rasgo, eu posso ser penalizado por dano. Pode configurar o crime de dano. Agora, se eu pegar um arquivo, sei lá, o mesmo contrato, só que em arquivo um doc e apagar, eu não sou... Porque não é coisa alheia. Olha que coisa. Tu imaginava que era isso, Pedro? O que você pode aplicar ao Código Penal aí, se você me permite fazer uma análise, é naqueles crimes mais comuns da internet que hoje em dia quais são? Uhum. Injúria, calúnia e difamação. Uhum. A mesma injúria, calúnia e difamação lá do 1940 pode ser aplicada aqui. Sim. O caso da Cicarelli transando lá na praia e tudo mais foi o quê? Foi isso? Olha, foi falta de nervo. Não, como é que ela conseguiu tirar o vídeo do coisa? Na realidade, não foi nenhuma questão penal, foi uma questão mais civil, porque o que ela alegou foi o seguinte, o que ela alegou foi violação da privacidade dela. Acontece que ela fez... A privacidade dela ao ar livre. No lugar público. Então, não foi em casa. É, tirou o tubo do ar do Brasil inteiro durante um tempo. Acho que foi 24 horas. Sim, sim. E depois que voltou, apareceu o vídeo direto. Você vê que o vídeo tá até aí até hoje. Se você procurar o vídeo, sim, tem milhões. Tá lá. Versões HD e com som round. Comentários do diretor. Olha lá. Vai. Agora vai começar a introdução. Não, mas é complicado. E aí, voltando só ao caso do Anonymous, eles... Uma coisa que é interessante, que todo mundo tá falando assim, a imprensa às vezes fala, os anônimos invadiram o site do FBI, invadiram o site do Bradesco. Não foi uma invasão, foi um ataque. Exato. Né? Qual é a diferença entre essa invasão e um ataque? O que diferenciaria ela? Na invasão você consegue penetrar o usuário, o grupo, penetrar num sentido, né, jurídico. Não, no sentido fisiológico, né? No conteúdo que vive de um determinado computador sem autorização do seu proprietário. Pronto, quer dizer... Falou da Cicarelli, ele falar, já mudou, né? O foco. Crime. A agora, gente mudou de assunto, né? Só pra saber. Olha, no Brasil, essa invasão de sistema não foi um crime. Nem é. Mas e o ataque? O que seria o ataque? O ataque, o que é um ataque de negação de serviço? Uhum. Olha, quem sou eu, advogado, explicando isso? Mas você é um advogado de crimes digitais. Crimes digitais, olha só a responsabilidade. Então o que acontece? Uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, pegam um grupo de computador e começa um acesso a site, até a maneira a esse site cair, não é isso? Ficar acessível. Então o que acontece? Nós no Brasil, nós não temos uma previsão específica para isso. O projeto do Azeredo lá, a lei do Azeredo, que o pessoal odeia, o tal do AI-5 digital, tinha previsão para situação como essa. Uhum. Mas não temos no Brasil tanto proteção, por exemplo, para quem dissemina vírus de computador. Uhum. Não tem uma lei sobre isso. Então, quer dizer, do ponto de vista até do crime... É difícil, né? Eu recebo e-mail, mando e-mail, corrente, né? Quer dizer, eu não faço tu isso, manda corrente? Muito obrigado. Mas, assim, ainda bem que você não manda para mim. Ainda bem que não tem e-mail. Mas eu tenho do Pedro. Por favor, apaga meu. Tá maluco, eu vou falar umas 10 vezes, vou repetir cada vez. Brincadeira. Não, a minha avó manda corrente, ela vai ser processada por passar vírus. Mas corrente tem vírus aí? Cara, muitas tem, né? Muitas tem. Não, porque o que é corrente? Corrente é um texto, olha, passa esse texto. Baixa aqui o PPS, baixa aqui. Ah, mas aí já não é corrente. Aí você já tá falando do phishing. É o phishing, é um spamzinho. legal. Ah, não é um vírus. Não, não, não. Não, não. Vírus acontece. A vírus gente tá é um código malicioso que causa algum problema no seu computador. Não, mas essas correntes são uma forma das pessoas abrirem um arquivo malicioso. Isso é phishing. Isso é phishing. Isso não é... O problema não é a corrente, é o phishing. Não, porque geralmente corrente... Qual seria o conceito tecnológico? O legislador tem mais o que fazer, né? Será que... O que é corrente de e-mail? Corrente de e-mail é aquele e-mail que tem um pedido pra você repassar pra ajudar alguém. Sim, sim. Olha, a pessoa foi sequestrada. Mas o ato da corrente, o mecanismo da corrente pode ser utilizado pra disseminar um vírus. Pode ser. Até o spam. É mais comum pra spam, pra você capturar o e-mail das pessoas, incluindo... É, mas o fato é que a gente tá tentando destoar do assunto. O Anonymous não usou isso. O Anonymous, segundo o que tá registrado aqui na minha pesquisa, 5.635 pessoas se uniram pra atacar os sites. Então, basicamente, assim, todo mundo tentando apertar F5 no site na mesma hora e o servidor não vai aguentar. Exatamente. Então, isso não é uma invasão. Isso é uma falha de segurança dos sites, quer dizer, o FBI não foi invadido, perdeu seus dados. Exatamente. Então, mas aí, tome cuidado quando você escuta isso, cara. A minha preocupação é que, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu vi grandes portais, grandes sites. Eu vejo no Jornal Nacional, por exemplo, o cara fala, não, porque eles invadiram. Não, eles não invadiram, eles atacaram. Confundi hacker com cracker. Exatamente. E eu queria te perguntar, Walter, como é que tá a discussão em relação a isso? Você falou que o Sopa foi derrubado. Uhum. E o Pipa? O Pipa parece que também foi derrubado. Eu li em algum lugar que eles estão suspensos para reformulação. É uma situação, quer dizer, que eles estão suspensos para tentar melhorá-los. Acontece que nesse meio tempo surgiu um outro projeto de lei, que é o Open. É o Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act. Nossa! Ou seja, vamos acabar com a pirataria. Uhum. Português claro. Isso, mudaram o nome de Sopa e Pipa para Open. Então o que acontece? Esse Open, na realidade, é uma versão mais soft do Pipa e do Sopa. Pelo nome, né? Open, que coisa bonita, né? Você já confunde com Open Source. Você acha que é lindo. Inclusive, ele tem até um aspecto de querer parecer Open Source, porque tem um site, keepthewebopen.com, que permite você colaborar, enviar suas ideias, que coisa bonita. Mas ele, na realidade, só é uma versão mais light do Sopa e do Pipa. Sabe o que eu acho? O que derrubou o Sopa e o Pipa, em boa parte, foi a opinião pública. Foi a opinião pública. A comunidade, as pessoas mesmo. Então, o que vamos fazer? Vamos botar o mesmo texto bem parecido, mas vamos chamar as pessoas. Exato. Porque elas não vão ser contra alguma coisa que elas colaboraram. Exato. Deu pra entender o negócio, cara? O que acontece é que é capaz de multimilionar com o mesmo texto. Sim, o texto é muito mas parecido. Mas se o cara, se a população foi lá e falou, ah, ok, eu colaboro, legal. Você participou, cara, como é que você vai ser contra isso agora? Deu pra entender? Pensa jogadinha de open, que coisa mais bonita. É. Que a população não é boba, né? Se ela perceber que isso aí é... Boba pra caramba. Ainda meteram um marqueteiro pra criar esse nome. Com é lindo, certeza. Né? Gostei. Marketing. Tava quase assinando aqui. O Sopa e o Pipa eram nomes feios. Agora, não, Open só, é uma coisa cara. Bonita. É verdade. Frente. É verdade. Libertária. E aí, outra coisa, já que você falou do Open, vamos falar do ACTA? Vamos. O ACTA, assim, não é uma coisa nova. Não. Você fala que desde 2006, né? Desde 2006 eu já pensava no ACTA. E o ACTA tem uma característica interessante que você falou. Ele não é um projeto de lei. Exato. Ele é um acordo, né? Isso? É, um acordo. A tradução de ACTA é Acordo de Comércio Anti-Contrafação. É, que aí vem aquela palavra contrafação. Deu pra entender? É igual Lost, né? No começo... Ponto sem nó. É como Lost, né? No exatamente. Começo, eu tô destruindo o estúdio, cara. Seu Geraldo, aqui, cara. Ele tá destruindo. O ACTA é a luz de uma grana aqui pro Pedro destruir o Guanacast. Mas vamos lá. O que que é o ACTA? Na realidade é o seguinte, o ACTA é um tratado. Diferentemente do Sopa e do Pipa, o Sopa e o Pipa eles têm uma incidência nos Estados Unidos. Uhum. O tratado ele tem incidência, ou seja, é obrigatório em todos os países que o assinarem. Então a gente já tem aí os Estados Unidos, o Japão, eu acho que a União Europeia assinou agora. Canadá, Coreia do Canadá Sul, assinou. Finlândia, França, Irlanda, Itália, Portugal, Romênia, Grécia, tudo já assinou. Todo mundo já assinou. Eles leram antes de chegar. Acho que não. Eu espero. Mas vem falar assim, assina aqui que eu vou amarrar meu sapato. Caralho, eu espero que sim. Né? Você mesmo estava dizendo que ninguém sabe o que é esse tratado. É, na verdade, é o seguinte... É um tratado sigiloso. Esse tratado é tão sigiloso que não existe um conteúdo... Quem escreveu sabe. Quem escreveu sabe. É uma coisa nem a mãe de Ná sabe. Então, com devido respeito, a mãe de Ná. É. E foi assassinado. Então, o que acontece? É um tratado que você não teve aí discussões públicas sobre ele. Então, pra gente do direito, se questiona muito a legitimidade dele. Porque como é que você pode votar e discutir um tratado secretamente que vai afetar a vida de todo mundo inteiro? Na verdade, afeta o mundo. Afeta a nossa vida inteira. Todo mundo vai estar afetado. E então, o que o ACTA prevê? Olha, o ACTA, na realidade, ele prevê várias situações que, de certa forma, vão limitar também a liberdade de expressão e combater a pirataria. Pode disponibilizar esse documento? Posso. Vou colocar aqui. Isso é pirataria? Não. É porque... na realidade, olha como eu consegui isso. Nem meu direito autoral tem nada a ver com isso, gente. Por favor, de repente é o ACTA, né? Eu perseguir tudo. O que acontece é o seguinte. O texto que surgiu do ACTA foi um texto que vazou através do WikiLeaks. Uhum. Começou depois depois a surgir uma outra versão através também de pessoas ligadas internamente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês como essa norma do apto é complicada. Ele tem lá no artigo 10 uma previsão que diz o seguinte, que você vai condenar, no artigo 10, no artigo 2º, que você vai condenar, os países devem prever normas para condenar as pessoas que fazem pirataria comercial. Agora, o que é pirataria comercial? É o camelô? É o camelô, é o rapaz que troca por uma bicicleta, troca um CD pirata por uma bicicleta. Isso é comercial? Qual o limite para você verificar o que é comercial ou não? Então, o que acontece? Fica muito no aspecto do subjetivismo. Entendi. E essa versão que chegou aqui do ACT, a versão que eu tenho aqui, é a versão de novembro de 2010. Uma versão anterior do ACT, havia previsão de uma norma chamada norma dos 3 strikes. Ou seja, se você fosse pego pirateando 3 vezes, você teria a sua internet cortada. Os 3 não. Perdia um dedo. Perdia um dedo e o acesso à internet. Mas, assim, isso foi tirado. Que você diz é que, na verdade, tá... Depende do... O juiz, um dia, tá de bom humor e fala, ah, não, isso não é pirataria. Exatamente. É isso? Exatamente. Vou dar um exemplo de uma norma que seja objetiva. Matar alguém. Matar uma pessoa. Não tem diferença. Matar é matar alguém. Agora, piratear conteúdo comercial. Piratear de forma comercial. O que é comercial aqui? Alguém que recebe, tem lucro? Tem seu lucro monetário, lucro indireto? Uhum. Alguém recebeu um favor sexual? Olha, eu vou pirateio o CD pra mim e faço sexo com você. Pronto. Isso aí é comercial? Não, gravou um CD... Dá um redondo, eu te dou um redondo. Exato. Então, o conteúdo é econômico. Veja como é complicado isso. E essa norma dos 3 strikes, ela caiu. E é complicado, quer dizer, você é uma pessoa que pirateou 3 vezes, foi condenada 3 vezes por pirataria, ela não pode mais ter acesso à internet. Mas, meu Deus do céu. Nossa, como é que tu vai fazer isso? Ela não pode trabalhar, não pode namorar, não pode fazer mandar e-mail, não pode fazer celular. Nada. É melhor ser preso. É igual ser preso. Manda lá pra Ilha de Lost. Exatamente. Eu tenho acesso a isso. Exatamente. Será que tem iPad já na prisão? Deve ter. Porra. Então, assim. Então, você da prisão, que estiver ouvindo, manda um e-mail pra gente. Ou pro Pedro, que ele já tem um e-mail. Então, para concluir, quero dizer o seguinte, que a pirataria ela não é tão assim maligna para as empresas quanto elas veem. Há um estudo que diz o seguinte, que as empresas, principalmente as empresas de software, elas lucram com a pirataria, porque a pirataria ela pode agir como um dumping. O que é o dumping? O dumping é quando a empresa ela trabalha no prejuízo, ela vende o seu produto no prejuízo para derrubar um inimigo do mercado, um concorrente do mercado. Então, quando as empresas de software, elas toleram que se vendam os seus produtos piratas, e a gente sabe muito bem que é fácil de encontrar esses produtos, quando ela tolera, o que acontece? Ela está permitindo que o usuário normal utilize o seu programa pirata, mas deixe de utilizar o programa do concorrente que seja pago. Entendi. Indireto, né? Indireto. Indireto. Deixa eu usar, eu sei que você como advogado vai ficar complicado falar isso, mas eu dane-se, eu vou falar. É, hoje eu tô batendo mesmo, cara. Olha só, vamos ilustrar. Olha, vou deixar a procuração para você assinar. Vê se eu entendi o que o Walter falou. Para a Microsoft, é interessante existir pirataria? Para a Microsoft, supostamente. Por quê? Se eu vou ali no camelô e compro o CDzinho do Office, eu não estou indo, por exemplo, no site do OpenOffice e baixando ele gratuitamente. Então, eu estou usando o Office, mesmo que ele seja ilegal. E aí, a Microsoft continua anunciando como sendo o Office o pacote de escritórios mais famoso do Brasil? É uma possibilidade. Nós não estamos afirmando que isso é verdade. Como suposto, supostamente. Certo? No mundo das ideias. Supostamente, a pirataria, ela prejudica a Microsoft, que dá prejuízo dela não ganhar, mas ela ajuda, porque na cabeça de todo mundo, o Office é o mais usado. Exatamente. E ela impede que concorrentes tenham lucro. E aí, dentro de uma empresa, por exemplo, na hora que eles quiserem legalizar as coisas, eles não vão instalar o OpenOffice porque eles sabem que o Office da Microsoft é melhor, entre aspas, porque ele é o mais popular. Estou viajando muito? Olha, é possível que isso aconteça. Então, veja bem, a pirataria não é esse monstro todo que se pinta, que né? Se pinta. É claro que você repara que a pirataria, ela trouxe um grande prejuízo aí no mundo da música. Porque hoje em dia todo mundo tem parede MP3, mas você não tem uma loja para comprar CD. Onde esse pessoal todo arranja música? É que, na verdade, é aquela brincadeira do tipo, tem o bonzinho de um lado, tem o bonzinho de outro, tem o malzinho do lado. Exatamente. Quer dizer, é um lado que você não pode dizer que tem um lado bom e um lado ruim. Quer dizer, você tem aspectos negativos dos dois lados. Tá aí, cara. Vocês pensaram? Vocês imaginavam isso? Para encerrar... Geralmente a gente encerra terminando o assunto, agora botou uma caraminhola na cabeça de todo mundo, né? Então, assim, mais uma vez eu queria agradecer a presença do Pedro, do Yuyu, tá aí bombando, né? É a Lizane. Eu também, obrigado. Inclusive nos e-mails, né? Exatamente. E volta. E eu queria mais uma vez agradecer a Walter Capanema, que, nossa, de primeira já aceitou, veio aqui gravar, veio conhecer os estúdios nababescos, como você mesmo falou. Pedro é uma maravilha. Destruiu gente. No metade do. Eu tô tão maravilhado programa. Que vou continuar aqui depois da gravação. E assim. eu queria que você desse mais uma vez o seu contato, porque depois disso tudo que as pessoas ouviram, talvez não queira voltar lá no início, né? Mais uma vez, deixe seus contatos aí. Se alguém quiser trocar alguma informação, alguma ideia, tirar alguma dúvida, meu site é www.walter.capanema.com.br. Estou no Twitter, no Facebook, no YouTube, tudo, tudo. Só colocar meu nome no Google que é fácil de achar. Então, obrigado pela participação. Então é isso, gente, né? Mas obrigado. Assim, em momento nenhum, eu queria deixar isso em momento... Ah, obrigado pelo... Não, não, não. Nós de falarmos qualquer besteira dessa vez. É verdade. Então, gente, estamos aí de volta, né? Vamos trabalhar para trazer sempre um podcast de qualidade. Talvez demore um pouquinho mais. Estamos aprendendo. Agora eu posso dizer estamos aprendendo, porque eu levei muito tempo para aprender a fazer o podcast. Agora eu tô tendo que passar como fazer podcast para as pessoas. Então, se o Pedro não destruir o estúdio, a gente volta aqui assim que der, né? E a gente já tá. O segundo episódio, vamos deixar logo já o pessoal já desesperado. O próximo episódio já está gravado e outra coisa, já está editado. Vamos para a costura. Alô, malandragem, assuntos, ou calça de veludo e coisas do de fora. Alô, cacique de Ramos. No carnaval do ano que vem, do jeito que a coisa vai, meu bem, vai sair todo mundo nu, sambando e remexendo o corpo. Sessão Tosqueira, primeira Oba. Vez com a Lizane. Primeira vez com você, né, Lili? Foi. Primeira vez que eu conheci o Guanabara, eu olhei pra ele e falei assim: você é o cara da Tosqueira! Foi verdade, cara. Eu cheguei na Hostnet, vim visitar, né? Veio conhecer a empresa. Aí o Cauê me apresentou o Guanabara. Eu já tinha visto o site dele. Uh-huh. Aí eu tinha adorado o CD de Tosqueira, é. Que era uma foto sua imitando a capa do Nirvana. Era um bebê com a sua cara e um cabelo, não era? É uma bolinha no piruzinho, né? Era um negócio assim. Mas muito legal, muito legal. E a gente vai fazer uma Tosqueira agora, Lizane, totalmente relacionado com mídias sociais, né? Cara, qual é a moda do Facebook? Tem muitas, né? Tem muitas. Tem meme. Esses memes da vida aí, o Ui, né? Aquele cara com a mão levantada. É. E agora tem o... E tem o Que Bruxaria é Essa? Essa tá E a gente vai trazer aqui uma Tosqueira, Lili. É muito ruim, né? É muito ruim. Cara, é muito ruim. Olha, se fosse vocês, eu não assistiria. É uma prova de que as pessoas gostam da gente, quando elas aguentam ir até o final, né? É, eu confesso. Eu não aguento, cara. Eu vejo 3 segundos de Tosqueira. Puta, é muito ruim. E agora a gente tá trazendo uma pérola, que é o Mr. Bob. É da Bahia, eu acho, esse cara. Eu acho que é da Bahia. É um axé. É um axé. E ele trouxe uma música. Qual é o nome da música? Ui, Que Bruxaria é Essa? Juntou dois memes. Os memes do Ui. E o Que Bruxaria é Essa? Numa música muito ruim. Muito ruim mesmo. Sabe qual é o nome da produtora? Ui, Que Merda Dessa. Não, não é. É Varão Records. Varão Records. Exatamente. Então, assim, fiquem aí com o Mr. Bob e Ui, Que Bruxaria é Essa? Já é a moda no Face, o povo todo conhece. Mania virtual, sucesso na internet. É a moda no Face, o povo todo conhece. Mania virtual, sucesso na internet. Ui. Todo mundo fazendo. Ui. É a moda do carnaval. Ui. É a dança. Ui. Ui. Todo mundo fazendo. Ui. Olha o um passinho. O melhor do melhor. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Ah, que bruxaria é essa? Vem, vem, vem, vem. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, na internet. É a moda no Face, o povo todo conhece. Mania virtual, sucesso na internet.